Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. De José Luís Peixoto, fico admirado. Fico admirado quando alguém, por acaso e quase sempre sem motivo, me diz que não sabe o que é o amor. Eu sei exatamente o que é o amor. O amor é saber que existe uma parte de nós que deixou de nos pertencer. O amor é saber que vamos perdoar tudo essa parte de nós que não é nossa. O amor é sermos fracos. O amor é ter medo e querer morrer. José Luís Peixoto é um dos escritores portugueses do início do século XXI de maior destaque. Nascido a 4 de setembro de 74, em Ponte de Sor, José Luís Peixoto licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa. Deu aulas em Cabo Verde e em várias cidades portuguesas até se dedicar exclusivamente à escrita de há 12 anos para cá. Até à época, já tinha ganho o Prémio de Jovens Criadores na área da literatura 3 vezes, em 97, em 98 e em 2000. José Luís Peixoto é essencialmente romancista, mas tem escrito poesia, teatro e prosa em diversos géneros. Em 2001, o romance Nenhum Olhar recebeu o Prémio Literário José Saramago e foi incluído na lista dos melhores livros publicados em Inglaterra no ano de 2007 do Financial Times. Também nesse mesmo ano, o romance Cemitério de Pianos recebeu o Prémio Cálamo Outra Miranda, atribuído ao melhor romance estrangeiro publicado em Espanha. A nível de poesia, José Luís Peixoto publicou A Criança em Ruínas, A Casa, A Escuridão e, em 2008, A Gaveta de Papéis, que lhe valeu o Prémio de Poesia Daniel Faria. A obra do escritor está publicada em vários países e traduzida num total de 20 idiomas. Os livros de José Luís Peixoto têm tido referências críticas em publicações internacionais de referência, como The Guardian, Times Literary Supplement, El País, El Mundo, Le Figaro, Le Monde, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, entre muitos outros. Existem também 3 romances de José Luís Peixoto que foram publicados em braille. O silêncio solar das manhãs. O silêncio solar das manhãs e a magia cantada da nossa felicidade. Recordas, mãe, o riso aberto das crianças na paz do nosso quintal? A luz filtrada pelos pessegueiros e a luz maior e muito mais limpa do olhar. Recordas, mãe, a segurança calada dos nossos abraços distantes? As minhas irmãs meninas, o meu pai, o teu rosto pequeno, menina. Recordas, mãe, os domingos com gasosa e uma galinha de penada? A tua cadela sem raça, a guardar-me e a dormir quieta aos nossos pés. Recordas, mãe, como morreu, como acabaram os domingos e as manhãs para nunca mais ser domingo, ou manhã no silêncio do nosso quintal?